acompanhando a base, traçando rimas e letras. Hip hop nacional é nossa cara, quem não curte esqueça. Circuito zero, evoluindo sempre, controladamente, olhando sempre pra frente, porque atrás tem gente. A revolução através de palavras branca, terror mergulha. Linha de frente no exército de rimas, derrubando patrulhas. Devastador como vulcão, com hip hop na mente. Minhas licenças acabaram, e agora eu canto e você sai da frente. Revolucionários, sou sempre assim, matriculado no hip hop, eu me formei o MC. Então eu canto, critico e protesto, e não me escondo. Você vai engolir minhas rimas que nem Skol, e vai descer redondo. Da maneira sofisticada, passando sempre a mensagem. Hip hop alternativo, rima em alta voltagem, causando interferência e botando pra fora. Se seu filme é humildade, meu sonho é a trilha sonora. Eu chego pra rima representando sempre o hip hop, com as rimas 100% original, underground. Tipo desconhecido, sou mais um louco da terror, insisto. Com minhas rimas decoradas, sem esquecer do improviso. Eu e meus camaradas com ideias sempre adiante. A humildade prevalece sempre no microfone. Mas vocês tá ligado que sempre tem os alienados, pois eles falam que cantam muito, mas só vem com papo furado. Por aqui são seis grupos diferentes, porém unidos. Somos vários rimadores com o mesmo objetivo. O DJ riscando o disco e causando interferência, derrubando falsos poetas e rimando na frequência. Aperte o play, o rec, solte o pause grave. Causamos um show com mais de 220 volts de mensagens. Aqui banca terror sempre no contra-ataque, misturando ritmo e habilidade, te levando ao ar. Aperte o play, essa é a frequência. Três MCs tirando você da porca. Somos rappers underground unidos a toda força. Aperte o play, essa é a frequência. Rap alternativo causando interferência. Três MCs tirando você da porca. Somos rappers underground unidos a toda força. Interferindo na herança musical que muitos dizem ter. Meu sincero sentimento, avalie o comportamento daqueles que se deixam levar pelo dinheiro. Yo, oportunistas, meu sentimento é diferente. O amor Melek fala mais alto, pois me inspiro no passado, no meu corpo encarnado, para uma breve intervenção musical e espiritual. Liberdade de expressão cultural com seu valor real, propaganda ideias e crenças, conceitos místicos verdadeiros, meros mensageiros, ignorando seus preconceitos. Mundialmente, qualquer que seja a influência, em horizontes diferentes da situação brasileira, elaborando projetos para reter as controlações remotas, acendendo a chama do estilo de vida audaciosa, introduzindo em sua mente um continente diferente. Vou fortificando suas capacidades firmemente, eternamente. Teoria de estilo rígido e resistência de organização revolucionária. Circuito zero, 100% ideológicos, enxergando mais adiante que a luneta, o microscópio, deixando seu corpo imóvel, totalmente paralisado. Aqui o mestre de cerimônia dando conta do recado. O sabazio no embalo, com o microfone em cima do palco. O DJ tá no toca-disco, mandando risco e fazendo espetáculo. Mas é claro, meu camarada, que eu aceito as suas palmas, mas eu não sou o canto de pagode pra vocês ficarem lágrimas. Então calma, calma, calma, peço calma, stop. Aqui outra versão do hip hop que bate forte no pop. Porque rimas eu tenho de estoque, mas não tô afim de destaque. Só quero que preste atenção no grafite no muro, porque marche, não disfarce, relaxe, preste atenção nos meus versos. Não sou mano carioca speed, mas também sou espécie. Pode ter certeza que eu te afeto com uma só palavra, tornando seu sonho um pesadelo e te acordando na madrugada. Desculpe meu camarada, mas se quiser me ouvir outra vez, aperta o stop do seu sonho e logo em seguida o play. Aperte o play, essa é a frequência. Três MCs tirando você da porca. Somos rappers underground unidos a toda força. Aperte o play, essa é a frequência. Três MCs tirando você da forca. Somos rappers underground unidos a toda força.